Caramba Cast, está começando mais um querido sensacional Caramba Cast. Isso mesmo, estamos reunidos aqui para gravar o 77º cast. Porra, cast pra caramba cast, mas enfim, vamos apresentar. Ainda bem que é pra caramba, né? Isso. Vamos apresentar então a galera que está conosco hoje aqui para gravar esse 77º cast. Por favor, Tute! Opa, galera, tudo bom com vocês? Porque comigo não está. LOL? Bom? O que você acha que as pessoas iam te perguntar se você está bem? Então, por isso que eu já falo logo. Não, mas por que você acha que as pessoas iam te perguntar? Eu não acho, por isso que eu já afirmo antes que elas perguntem ou não. É isso que você quer que elas não façam, assim, ó. Não dá margem pra elas pensar e já... É, já falo tudo que elas não precisam ou precisam saber. Isso. E o Rafa? Opa, e aí, galera, tudo bem com vocês? Pois é, comigo está tudo bem. O Tute foi muito estranho, velho, o Tute. Eu ia soltar um LOL, eu encontrei... tava no ônibus, saca? Aí tava de boa lá, de repente o velhinho começou a puxar assunto comigo. Calou, né? Faz aí, Jair. Calou, meu filho. Aí começou a contar umas histórias lá, velho. Da época que ele era adolescente, não sei o que, tocava sanfona retada, não sei o que. Aí ele falou uma parada lá e eu ia mandar tipo um LOL, mas eu falei, mas é melhor não, né, velho? Porque o velhinho ia falar, é o quê, meu filho? Já deixou. É, não? É, olha. Manda um LOL aí. Lá, e também o Matheus aqui conosco. É isso aí, galera. Eu tô bem também, obrigado por perguntarem. Amo vocês. Isso. E Gegel também conosco. É, Gegel sou eu. E eu tenho uma coisa muito tensa com essas paradas de números iguais. A gente tá no cast 77, sei lá, vai que esse é o último. Ou vai que não. Hoje teve um Halo no céu, né? Isso significa que é o fim do mundo, cara. E logo hoje é o cast 77, altas coincidências, tá ligado? Não, pô, não é o fim do mundo, não, é a volta do Messias, cara. Não, velho, você nunca assistiu Naruto, significa que aquilo lá é um arco-íris rodeando o sol, significa cobras. E pior que todo ano acontece isso. Isso é um fenômeno bem comum, na verdade. Isso é quando os raios de sol refratam nos cristais de gelo presentes nas nuvens, causando esse fenômeno óptico que também acontece à luz da lua. Parabéns. O que seria de mim sem o Wikipedia? Entrando no buraco de minhoca com Morgan Freeman. É isso aí, gente. Sabe, isso é uma série da Discovery que tem uma. É, eu já vi. Muito foda. É muito foda. Isso. Bom, mas depois das apresentações, vamos para os nossos comentários. Sim. Aquilo onde você deixa seu comentário, coisas que vocês não estão fazendo. Brincadeira. O Will John comentou: férias o caralho, agora vocês vão fazer um cast pra terça-feira pra compensar. Que isso? Pô, velho, se você me pagar. E você vai estudar muita gramática e redação, falou. Não, se você me pagar um salário aí eu faço o cast quando você quiser, tá ligado? Se a gente ganhar. Na sua casa. Se a gente ganhar. Com a sua mãe, seu bosta. Se a gente ganhasse dinheiro, faríamos o caramba por hora aqui, cara. Sei lá. Pô, eu ficaria o resto da vida fazendo caramba se tivesse dinheiro. O problema é que a gente não ganha dinheiro. Esse é o fator. Pagando o que mal tem, gravaremos um cast a cada 10 minutos aqui, se ganhássemos dinheiro. Mas enfim. Próximo comentário aqui do Fernando. Fernando falando, comentando sobre o cast passado aí também. Ele falou, um filme trash que saiu esses tempos foi Apolo 18, que os astronautas foram pra Lua e os aliens eram pedras. Alguém assistiu Apolo 18? Não, porra, tanta não, crítica negativa que eu fiquei desanimado. Apesar das críticas, eu ainda tô com vontade de assistir esse filme. Isso. Eu não, eu só fico jogando Dota. Então, pra quem não assistiu, já percebeu que rolou um spoiler aí. Os aliens são pedras. Enfim. Como assim os aliens são... What? Ou então não é um spoiler, é uma coisa pra puxar você pra assistir o filme. Mas enfim. É um anti-spoiler. Tipo você falar que no sexto sentido o Robin Williams tá vivo. Quem é Robin Williams? É o morto lá. É o Robin Williams que faz mesmo. Bruce é. Willis, cara. Caralho, eu falei Robin Williams. É da família do Willis. Bruce Willis. É um do truto que faz o filme. Vocês entenderam? Então beleza. Enfim. Bom, mas vamos para o nosso cast de hoje. O tema é o quê? Rock in Rio, isso mesmo. Rock in Rio. Esse mesmo. Tá bom, tá? Já entendemos. Então. Não, mas essa é... Cala a boca, Rafa. A gente vai falar de Rock in Rio, mas são dos anteriores, né? Porque Rock in Rio, pra mim, com Cláudia Leite, com Kesha, com Ivete Sangalo, por favor, né? Nada mais justo. A gente vai falar dos passados, né? Sim, dos passados. Digamos, até algumas atrações desses de agora. Não tô. Se o Rock in Rio não tá de todo ruim, não, mas também não tá de todo bom. Tá mais pra ruim do que pra bom, mas enfim. Em comentários à parte. É mais para Rio do que pra Rock. É. Cara, assim. Na verdade, o que tá me deixando muito puto é gente que posta no Facebook foto segurando o ingresso, tá ligado? E ainda coloca um morra de inveja. Pronto, você atingiu o seu objetivo, agora vai tomar no cu. Faça isso por mim também. Porque, sério, cara, é muita babaquice, na moral, cara. Não, mas eu acho que se eu tivesse o ingresso, eu faria a mesma coisa também. Não, é óbvio que eu faria, cara, mas eu tenho o direito de ficar puto com a pessoa, então eu vou ficar puto. Cara, porque pessoa... as coisas que a gente mais fica puto é tipo quando uma pessoa faz uma coisa que você faria se tivesse no lugar da pessoa. É, sempre assim. Aí você fica puto exatamente porque a pessoa tá fazendo e você não. Não, mas mentira, eu lembrei uma coisa que me deixa mais puto que isso, que eu tava até comentando com a galera aqui do caramba, que é, cara, você tá no Rock in Rio e você pega seu iPhone pra tweetar o que o cara tá fazendo, você vai tomar no meio do seu cu com uma piroca pontuda. Que isso, João? Ah, é, volta desse garoto. Não, porque... que isso, velho? Cara, mas esse garoto devia estar preso. Não, cara, porque, porra... Você para pra pensar, cara. A pessoa vai perder... A pessoa vai perder mais tempo. Ah, cara, porque eu ainda dou bola, puta que pariu. Você não, para mas, no... O mais legal, cara, dessa parada de twittar, mudando um pouco de assunto, mas mantendo o ritmo, é que nego, tipo, twitta tudo, velho. Que nem você falou, é. Que o cara vai twittar, pô, véio, tô indo cagar, tô indo dar mamar pro meu filho. tô indo bater uma punheta ali no RedTube. Porra, nego, cara, tipo, nego tem que compartilhar tudo, tá ligado? Aí no Rock in Rio fica nessa porra de compartilhar tudo. E tipo, eu não fico puto porque eu fico com vontade de estar lá. Mas tipo, eu fico puto porque se eu tivesse lá, eu não estaria tweetando, porra. Eu estaria tipo, porra, sei lá, aproveitando o show de verdade, tá ligado? Tipo, vendo, não olhando pra tela do meu iPhone. Até porque eu nem tenho um iPhone. E tweetando. Que nem aquela parada do cara que, tipo, velho, o bicho tinha 10 seguidores no Twitter, no Facebook, hipoteticamente falando. Daí ele foi lá, beijou a Katy Perry em cima do palco, fez ela ficar molhadinha e tremidinha, e ele ganhou mais de 10 mil seguidores. Tipo, pô, velho, vou seguir o cara que beijou a Katy Perry. Caraca, nossa, você é tão legal. Quer ser meu amigo no recreio? Eu tenho a lancheira do Power Rangers. Vai tomar no cu, meu irmão. Tu vai seguir esse idiota, caralho. Né, velho, legal que tem trouxa que provavelmente tá ouvindo a gente e seguiu ele, velho. E foda-se, cara. Se tu seguiu o cara só porque ele beijou a Katy Perry, cara. É a mesma coisa que, tipo, tu vai seguir minha irmã no Twitter porque o Buchecha passou a mão na cabeça dela quando ela tinha 8 anos. Quem é Buchecha? Do Claudinho Buchecha. Da Katy Perry? Não. Quem é Quando minha irmã tinha 8 anos, ela foi no show do Claudinho Buchecha e o Buchecha passou a mão na cabeça dela. Quem é Claudinho Buchecha? Avião Quero sem te asa. Quero te encontrar. Nossa história vai virar cinema e a gente vai passar em Hollywood. Ah, tá. Ah, saquei quem é. Pô, véi, eu não seguiria sua irmã pra ela ter... sido tocada pelo Buchecha. Eu seguiria, cadê? Manda o Twitter dela aí, vamos adicionar. Ela não tem Twitter. Então por que você faz propaganda enganosa então? Facebook, eu quero ser amigo dela. Porque quando eu era pequeno, eu só assistia aos shows que me interessavam, tá ligado? não assistia, tipo, todos os dias de festival e tal. Pra ser sincero, eu parei pra prestar atenção agora. Porque o último Rock in Rio que teve foi quando? Foi em 2000? 2001. 2001, né? Uhum. Pois é. Aqui, tipo, teve aquele lendário show do Guns N' Roses de 3 horas de duração. E, tipo, foi um dos que eu assisti. Meu irmão até gravou e tal. Daí, o que eu tô achando legal no Rock in Rio agora, dessa versão... Eu não sei se tem agora. Não sei se é só agora, como eu falei. Mas é porque é, tipo, 2 semanas de show, tá ligado? É. Sexta, sábado, domingo. Aí, quinta, sexta, sábado e domingo de novo. Uma semana inteira de show. Aconteceu isso nas versões anteriores? Eu não sei, eu não tava lá pra ver. Acho que sim. Pergunta aconteceu, aconteceu porque é separado por dias. Teve um dia lá no Rock in Rio de 1900 alguma coisa, que teve Scorpions e AC/DC. 85. Minha mãe foi, cara. Vixe. Minha mãe foi no do AC/DC, do Ozzy. É, teve Ozzy Osbourne, AC/DC e Scorpions no mesmo dia, velho. Teve, e nesse Rock in Rio teve, cara, teve Queen, cara. É, I want to break free. Cara, sério, cara, eu daria tudo pra voltar, tudo não, mas daria várias coisas valiosas. Nossa, meu cu, só com o Fred Mercury. Ai, caralho, por isso, o cara fala que quer ver o show do Queen e daria tudo pra ver o show do Fred Mercury. Eita, vejo o Fredão. Esse tweet tá uma desgraça hoje. Eu daria tudo. Tem um certo tipo de coisa, Tuti, que a gente não promete nem aposta, tá? Se chama mãe. É, e cu. E cu. Se chama dignidade. É. Principalmente o truco que o cara posta o toba. E o cara tem anaconda, não é foda, né? Agora, quanto a atrações daquela época pras atrações de hoje, no caso. Cara, eu não duvido nada que devia ter umas atrações bem fuleiras naquela época também, só que nego deixou passar porque... Ah, porque antigamente tudo era melhor. E é o caralho que tudo era melhor, tudo era a mesma coisa. Véi, é realmente, tudo era a mesma coisa se a gente tivesse na nossa idade, tipo, nessa idade agora, na idade das pessoas que gostavam daquela coisa. Foi até uma coisa interessante que eu ouvi hoje, não lembro aonde, que uma repórter falou sobre... Bandas que usam calças apertadas e depois falou de Restart. Tipo, Restart usa calça apertada, mas as pessoas, os seus astros que você gostava do passado, eles também. Tipo, um grande exemplo de quem usava calça apertada: Ramones. Total, nego, cara. Nego paga super pau pro Ramones. Tipo, ah, Ramones é true, Ramones é o pai do punk, blá blá blá. 1, 2, 3. É, 24 hours to go. Aí, velho, você vê qualquer foto do Joey Ramone, velho. Ele só usava calça torando a piroca. Zezé de Camargo, não falando de rock, mas tipo de cantores e tal, pra falar da época, que não é só de agora, não é modinha de agora. E aí, tipo, na nossa idade, coisa boa pra gente é, tipo, devido agora às modas, né, que, tipo... Agora, coisa do passado que é boa. Que é isso que a moda tá impondo pra gente. Então, tipo, Guns... como é que é o nome? Esses hard rock do passado e tal. É bom. Essas coisas novas. Tipo, até Fresno, essas coisas, saca? System of a Down. Pra nossa idade é bom, velho. Mas pra aquela adolescentezinha que tá na oitava série, 14 anos, Restart é bom, entendeu? Então, cada gosto musical, cada escolha tem a sua faixa etária, velho. Agora, se você tá querendo falar mal de uma banda que não é da sua faixa etária, velho, vai se fuder, porque você é um preconceituosinho de merda. É, e você, tipo, é desocupado, cara. Basicamente desocupado. Porque tá reclamando de uma parada que você sabe que pra você não importa, tá ligado? Você se você, não, se você não quer ouvir, se você não quer ouvir, se você não gosta, velho, foda-se. Não, vai, tipo... se fuder. Eu, com essa fama de revoltado, de reclamar da porra toda, nego começa a falar de Restart e fala assim, aí, o que que tu acha? Cara, foda-se. E ainda mais, tipo, nego fica pagando... Cara, uma parada que me deixa puto até hoje é nego pagando pau pro Ozzy porque ele falou, who the fuck is Justin Bieber? Né? Porra, Ozzy, ah, foi épico. Foda. Cara, épico foi o Ozzy, tipo, sei lá, comeu um morcego, velho. Comendo morcego, tocando solo de Crazy Train ao vivo, tá ligado? Não falar who the fuck is Justin Bieber. Isso foi uma paradinha que ele fez numa entrevista. Porra, que legal que ele não conhece Justin Bieber. Não, ele conhece. Ele fez aqui só de zoação mesmo. Ah, é, também. Porra, foda-se. Ah, Ozzy... Tipo, porra, Ozzy, tu é maneiro. Não... Não é que eu não gosto de você. Na verdade, não, não é culpa sua. Se culpa você estiver escutando o Caramba Cast, presta atenção no recado. You're listening to the Caramba Cast. É, pay attention to the... I like you, man. I don't hate you. Thank you. Very much. Au revoir. Very much. Very much. Very much. Não, gente, eu sei falar inglês. É só zoeira. Mas, cara, aí tá a parada, tipo... O problema de tudo é não é o que a banda faz, é o que a galera fala sobre o que a banda faz, sacou? Porra, mas é tipo assim, cara, porra, nego, tipo, Restart faz uma música ruim, eu não gosto da música do Restart, ponto. Mas, porra, do jeito que nego fala de Restart, parece até que estão arranhando um quadro e colocando isso como CD, cara. Não só Restart, essas bandinhas que chamam de... Bandinhas coloridas, Cine, por exemplo, Fresno, For Fun, que é tipo das antigas, e nego tá falando agora que é bandinha de coloridinha. Nego não vê o que tem por trás dessas coisas, saca? Não vê tipo o esforço escroto que essas bandas fizeram pra, até pra chegar onde chegaram, é, saca? Mesmo sendo ruim. Desde que eu usava a camiseta do Yu-Gi-Oh, meu irmão. É, velho, bota a hashtag aí. Qual a hashtag? F292. Mas em base a isso, cara. Aí nego fica falando que ah, porque o outro Rock in Rio foi bem melhor, porque não sei o que lá. Cara, sério, para ver se não teve coisa ruim no Rock in Rio de antigamente. Só que aí nego só lembra da parte boa, cara. As coisas ruins você esquece, você deixa pra lá. Ou seja, tipo, daqui a uns 15 anos. É, assim como daqui a alguns anos as pessoas. É, ninguém vai comentar da Cláudia Leite no Rock in Rio desse ano, tá ligado? E quem comentar vai ser muito de relance, só pra zoar, tá ligado? Mas agora, o que vocês acham também dessa mistura de ritmos aí? Já que é rock e a galera mistura essa... Eu acho errado. Eu acho muito errado, porque tipo... Eu acho errado, mas eles fizeram isso tudo meio que pra atrair o público mesmo, né? Óbvio. Porque se fosse só rock, o número de pessoas que ia pro Rock Rio ia ser bem mais baixo, claro. Eles, com certeza. Miscigenaram tudo lá, fizeram uma bagunça louca e agora foi gente pra caralho. Isso também foi meio que a intenção de atrair pessoas que não gostam de rock pra participar do festival, pra quem sabe gostar de rock, assim como quem só gosta de rock, quem sabe gostar de Cláudia Leite, mas o grande, malevoloso e magnífico preconceito não deixa isso acontecer. Eu acho que isso foi uma puta jogada de marketing, estratégia fodida de, tipo, boa, mas com seu grande perigo de dar errado, saca? Tipo, colocar agora a Ivete Sangalo às 9 horas da noite, que é tipo o top. Porque não coloca, tipo, 5 horas da tarde com as outras bandas. Por que não põe no palco secundário, né? É, tipo isso, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, essas coisas. Até essas cantorazinhas aí de pop e tal, Katy Perry e Kesha e Ariana. Eu acho que foi errado colocar, tipo, junto, misturado, saca? Porque o público que tá lá, ele quer tá lá pra ficar na frente pra ver o cara que vai tocar 1 hora da manhã. Tá lá desde as 8 da manhã, só pra ver o cara de frente, assim, de perto, 1 hora da manhã. Aí vai ter que ficar lá aturando coisas que eles não gostam, saca? Mas é, realmente, como eu falei, é tudo marketing mesmo. Vai deixar a atração principal pra final e assim vai. Começa com a zona e tudo mais. Agora, o único problema que eu achei, sei lá, ruim é o problema do nome. Sei lá, se botasse qualquer outro nome, sei lá. Qualquer outro nome que não tivesse a palavra rock, eu acho que seria válido. Sim, poderia misturar todos os ritmos de todos os gostos. Ia no dia que a pessoa quisesse, por exemplo, pop ou rock, mas não com esse título, Rock in Rio, entendeu? Não, mas tipo, o original é Rock in Rio, era só rock, antigamente. Então. Bandas de rock, não importava o estilo, era banda de rock, de todos os estilos, death, mas, sabe metal, que é pior thrash. Sabe o que é pior que Rock in Rio e não ter rock? Rock in Rio Lisboa e Rock in Rio Madrid. É, tipo isso. É, né? Porra, o Nego não é Rock in Rio. Mas pelo menos tá tendo aqui, né? É, né? Porra. Não é tipo, porra, não é Rock in Rio, Lisboa, é Rock in Lisboa, amigo. Vamos aprender. Então pra gente aqui, Rock in Rio, eles quebram o fator do rock. Será que Rock in Rio, Lisboa, ele quebra dois fatores, que é o do rock e o de ser Rio? Eu acho que fica só o Win. É, o Win. Que tem alguém Lisboa, lá, né? Tipo, que vai quebrar a regra do rock, porque com certeza deve ter algum pop tocando no Rock in Rio, Lisboa. E vai quebrar a regra do Rio também, porque não é no Rio, é em Lisboa. Pois é, cara. É, tem que ver isso aí, hein? Tem que ver isso aí. Tá errado. Você que é português, eu já ia falar você que é Portugal. Você que é português e ouve a gente. E aí, Rock in Rio, Lisboa, tem rock? E mais alguma coisa ou só tem... Ou você que é espanhol também, né? Rock in Rio, Madrid. Como Por é usted que é espanhole, espanholo, espanhol. Você que fala essa língua lixo. Castelhano de merda. Não falem mal de espanhol, tá bom? Você gosta de espanhol, Jajel? Eu gosto da língua espanhola. Eu gosto de espanhol, tá? Todos gostam. É, espanhol não é ruim não, né? Cara, agora o principal fator, cara, o que eu mais odeio, além de tudo que eu já falei que eu odeio, é... E toda a vida, né? É gente que fala assim, ah, só não vou no Rock in Rio porque tem muita droga. Vai nessa que você só não vai no Rock in Rio porque tem muita droga. Só não vou no Rock in Rio porque tem muita droga, velho. É, eu só não entro no ônibus porque tem muita droga. Ah, eu só não ando na rua porque tem drogado por todas as partes. É, eu só não saio de casa porque tem muita droga. Eu só não fico em casa porque meu filho é drogado. Só não me mato porque se matar é coisa de drogado. Eu só não me mato porque eu usaria drogas pra fazer isso. A vida é uma droga, enfim. É, amigo. Tipo, o nego fala, ah, cara, porra, na moral, cara, se o seu maior problema são as drogas, cara, eu recomendo você não sair de casa. Pois é, velho, porque, tipo assim, ah, velho, mas é, sei lá, é porque o negócio é o seguinte, velho, quanto mais dinheiro eles puderem ganhar, melhor, então quantas mais, é porque, tipo assim, o cara que gosta de rock, ele não vai ter dinheiro pra ir em todos os shows que ele quer ir, então ele tem que colocar vários shows de diferentes categorias, pra ele lucrar mais, é porque esse mundo capitalista de merda é foda, velho. Chamou o roqueiro de pobre, hein? Deixava não, roqueiro. Esses roqueiro pobre. Esses roqueiro pobre. Pobre não, mano, é porque é muito caro e você não vai pagar, eu consigo pagar 7 dias de ingresso. Véi, quanto tava o ingresso? Caros. É, bem caros. Véi. Mas eu, até agora eu gostei do Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers foi massa. Cara, os shows do Red Hot Chili Peppers são todos bons. Não tem um que é ruim. Mas não, peraí que eu vou resumir o show do Motorhead pra você. Fim. Velho, desculpa as pessoas que curtem. Mas sério, Motorhead é uma merda. Não, e nego no Twitter, porra, Motorhead é bom demais. Eu vou cantar a música do Motorhead pra você. O cara tá com catarro entalado na garganta uns 200 anos e as pessoas, pô, sei lá, velho. Eu não curto, respeito quem curte, mas eu não curto. Me mandaram, velho. Pouco, porque essas suas bandas aí não existiriam se não fosse Motorhead, tá bom? Ah, é a mesma coisa que nego fala de Beatles. Se não fosse exatamente. Beatles, não existiria nem Lady Gaga e não sei o que. É isso mesmo, tá, é isso velho, mesmo. Mas Beatles é bom, velho. Dá pra fazer Beatles é legal. Eu vou cantar pra você. Motorhead cantando Beatles. Motorhead cantando Beatles. Cara, a boca. E ela submarino. Sério, cara, eu fui no show aqui do encontro de motoqueiro, velho. Teve show lá, umas bandinhas muito loucas lá, muito melhor, velho. O cara do Motorhead, sem sacanagem, pra mim ele canta. E a galera, sério, não consigo, velho. Tá velho já, velho. É que nem o Mito Nascimento cantando do Queen lá, velho, ó. Love of my life, don't you worry. Não, sério, já não dá, é o Lula ou é o Mito Nascimento? Não, é sério, depois você vê. Love of my life. Sério, muito, muito tenso, velho. Porra, cara, um show que eu achei foda. Foi do Motorhead. Não, foi do. do Capital Inicial, cara. Eu achei. Ah, o Capital é muito bom, velho. Sempre muito bom. Foi o show deles aqui em Brasília. O cara tem uma presença de palco, meu irmão. Caralho, o cara é foda. sabe como é que é o nome disso? Ah. Droga. No show que eu fui aqui em Brasília, velho, o bicho dava uma pala assim, 10 segundos parado assim, e ficava olhando pro nada. É? 10 segundos na pala, olhando pro nada. Lá de boa, olhando pro nada, de repente. Caralho! Porra, Brasília é foda! O nome disso é Marafa, moleque. Véi, bicho loucão, fi. Agora, Paralamas também é bom, véi. Porra, Paralamas... Não, Paralamas é a melhor banda nacional que já existiu. Motorhead cantando Paralamas. Ora, olha como é. Ai, Motorhead é bom, hein, galera. Também gosto de Motorhead, viu? Galera tweetando. Porra, Motorhead é sensacional, fi. Eu gosto muito de Motorhead. O que mais? Cara, qual das pérolas que rolou esse ó? O moleque lá, o Steve Wonder. Mano, é bom esse Steve Wonder. Ceguinho lá. Steve Maravilha. Pô, o Steve Wonder é muito bom, cara. Não, e esse Jamiroquai tem o nome de drogas, velho. Caralho, acabei de fumar um Jamiroquai ali. O baixista também do Red Hot foi sensacional. O baixista do Red Hot é muito fera, né, velho? Flea lá. É, velho. O Flea manda muito, cara, sem comparação. Cara, a banda toda manda muito, cara. Só não pode botar 16 pessoas, né? Porque senão fica meio bagunçado. Ninguém vai entender essa piada, mas foi engraçado, né, Jardim? Foi uma bosta, piada Rafa. Piada interna total, velho. Pra você, pra você que joga Combat Arms, hein? Nossa, travado, minha placa de vídeo não aguenta não, velho. O que mais que rolou? O que mais que rolou? Falou Milton Nascimento. Milton Nascimento. Não, engraçado que o show do Rock in Rio tá. Até eu e o Matheus tava zoando os shows, porque tava começando sempre atrasado. Aí eu falei, vou ver Milton Nascimento. Só que, tipo, tava outra banda tocando. E o Jaider disse que era Emicida. Emicida. O cara não é o Milton Nascimento aí, velho. O Milton Nascimento já não tá mais tão nascimento assim, né, velho? Pô. Fiquei esperando as 200 horas. Piada ruim do caralho. Uma parada que não fez sentido pra mim. MC dá no show do NX Zero. Tipo, o que. Não, na verdade, uma parada que não faz sentido pra mim até hoje. MC dá. É, na verdade, velho. Eu acho o nome do MC dá uma parada muito honest. Porque ele mata emos. Então, é tipo isso, pra mim é Emicida, quando eu ouvi pela primeira vez, o cara ganhando duelos de rap. É tipo, Emicida são pessoas que matam, saca? É verdade. Esse cara deve ser um cara que mata emos. Emocidas. Ó, a Katy Perry foi legal. De um cara que mata emos. Não, velho, a Katy Perry foi legal e gostosa. E gostosa, a Katy Perry não precisa cantar. Agora, Snow Patrol também só tem Open Your Eyes. Né? É, todas as músicas todo mundo ficou tipo, oi. Aí no final, Chasing Cars, algumas pessoas sabiam. Bicho, e Open Your Eyes, todo mundo. Foi muito legal, velho. Teve Motorhead. como é que foi o Motorhead, hein, Matheus? Obrigado. Oi, o Motorhead foi uma beleza, cara. Adoro o Motorhead. Você viu o tributo que eles fizeram aos Beatles? Como é que foi? Cala a boca, velho. Outra coisa que eu também foi o Angra e a Tarja também. Véi, eu nunca ri tanto na minha vida, nunca xinguei tanto no Twitter. Presta atenção, Angra, o Edu tem um sério problema de ele desafinar bastante. O cara canta pra caramba, eu sou fã de Angra, mas ele... Se ele fosse bom que nem o bicho do Motorhead, ele não ia desafinar. Eu sou fã de Angra, o cara canta pra caramba, mas tem shows que o bicho desafina totalmente. Véi, o cara não canta pra caramba, tá? Isso é provado no Rock in Rio. E isso é provado em qualquer show do Angra que você for. Mas eu sei, mas tem alguns shows que ele canta muito bem, que às vezes você sabe. Mas o problema dele deve ser preparação, porra. Tem alguns shows que ele canta muito bem e usa playback, beleza? Posso concordar com você nessa questão aí. Agora eu fui falar, tava rolando o show, eu fui falar no meu Twitter e esse é o Edu, como sempre, desafinando. Uma pessoa revoltada comigo fala: Você tem que estudar a música aqui no seu. As pessoas revoltadas. Eu seu, animal. É seu animal. Seu animal. Seu animal, você tem que estudar a música pra criticar o ele. Acho que foram palavras mais ou menos assim. Cala a boca, animal. Isso. Vai falar música. Vai estudar música primeiro pra falar do Edu. Tipo. Véi, eu sou fã suficiente. Pra... Eu sou fã suficiente pras pessoas. Pra eu perceber que o cara tá desafinado. E admitir, pô. E admitir. Mas enfim. Sério, velho. Deu pra perceber. Deu pra perceber até a Tária olhando pra ele. É, tipo, porra. Nossa. Qual é o teu problema, viadinho? Eu não quero nem comentar sobre Angra. Se vocês quiserem, vocês comentem aí. Véi, se ele cantasse tão bem contra o Lemmy Kilmister, sério, ele ia ser muito bom, velho. Vocês sabem quem é o Lemmy Kilmister? Não. O vocalista do Motorhead. Sabia que ia ter uma piada com o cu, assim. Esse é o grito do vocalista. Olha, olha como é lá dentro. É o que ele tá fazendo tributo ao Paralama. Mas enfim. Pô, o ícone do cast vai ter que ser o Leme, velho, do Motorhead. Mas o que salvou o show do Angra foi realmente a tarde lá, porque... Realmente. Eu gosto de Angra, mas... Só com tarja preta pra não perceber que ele canta desafinado. Cadê a bateriazinha? Enfim. Ah, e outra coisa que rolou também foi o show do Glória tocar no palco principal. No dia que ia tocar quem? Quem? Slipknot. Meu Deus, sensacional. Ah, eu posso falar uma parada que eu vi no Twitter hoje? Uma garota comentou, não vou falar o nome, mas ela é minha amiga. Comentou: ah, agora todo mundo tá gostando de Glória. Deixa eu falar uma coisa. Depois do show do Glória, nem os fãs do Glória começaram a gostar de Glória. Pois é, agora todo mundo tá gostando de Glória. Ninguém já não gostava antes. Porra, agora. Não, e tipo assim, cara, tem fãs negativos. Glória gosta do Glória. Nem Glória gosta do Glória. No final do show, as pessoas começaram a vaiar e tudo mais. O que salvou o show deles foi que eles cantaram a música do Pantera lá. É, Domination e Walk. Isso. A única parte do show onde eles não foram vaiados. Não foram vaiados, as pessoas cantaram a música. Mas porque o resto. Na verdade, foram vaiados, só que foi menos. É, menos. É, tipo isso. Ah, eu queria comentar também sobre a participação de uma das minhas bandas favoritas, que é o MCA, Móveis com Lineais de Caju, que eu queria comentar que vocês fizeram muito bem. André Gonzalez, se você estiver me ouvindo, queria comentar que eu sou seu fã, você mandou muito bem, mas eu achei muita sacanagem você no final ter tocado Beatles, achando que você não ia ter mandado bem e ia agradar as outras massas. E, cara, muita gente perto e durante esse Rock in Rio descobriu que o vocalista do Stone Sour é o Corey Taylor, o mesmo vocalista do Slipknot. Uau, eu descobri do Slipknot. Eu descobri 2 semanas atrás. Eu descobri há muito tempo atrás. Foda-se, hipster do caralho, vai embora. Por exemplo. Que isso, jovem? Esse jovem precisa de alguma terapia. Hoje é sexta-feira. Já acabou as atrações de sexta-feira. Mas até agora, pra mim, o show mais foda foi do Sleep. Apesar que ainda falta do System pra tocar domingo. Você dormiu nesse show? Sinceramente, estou esperando. Quem dormiu no show do Sleep, hein? Nossa, não, sai daqui, Rafa. Vai embora. Vai embora. Sai daqui. Eu assisti o show do Sleep com meu pinto na mão, duro. E do Red Hot? Do Katy Perry também. Da Katy Perry também. E do Red Hot? Do Red Hot também, cara. São shows que mereciam. Da Katy Perry é uma gostosa. E do Metallica? Não, não gosto de Metallica. Eu acho que por exemplo, o melhor show pra mim foi de Sleep, mas eu acho que eu vou gostar mais de System, porque eu sou viciado em System. Eu não sei, mas eu tô esperando ansiosamente por domingo e eu quero que domingo chegue logo e eu quero domingo chegue logo. Isso. Porra, eu nem sabia que a Katy Perry era cantora, eu pensei que ela fosse só uma gostosa. Ela é uma gostosa que acha que sabe cantar. Ela tem dinheiro? Tem. Que ela ganhou pode. Achando que sabe cantar. Ela pode achar que sabe. As pessoas acham que ela sabe cantar também, aí as pessoas dão dinheiro pra ela. Ah, é. Isso. As pessoas acham que se elas comprarem CDs, ela vai dar pra eles? É, não, é tipo, a pessoa se sente mais motivada a papar pra Katy Perry quando ela compra um CD dela. Eu fapo pra Katy Perry sem comprar um CD dela. Eu não falo pra Katy Perry, mas eu acho ela muito gostosa. Fala-me cara, papar pra Katy Perry, eu nunca fiz isso. Papar pra Katy Perry, é? Eu aposto que o System vai ser o melhor. Eu acho. Eu aposto, Véi, eu tô contando muito com System e Guns N' Roses. Cara, número... Minha ordem, melhor show, terceiro lugar. Terceiro lugar, Slipknot. Segundo lugar, Metallica. Primeiro lugar, Cláudia Leite. Valeu. Sai daqui. Falou. Véi, até agora pra mim foi... Cláudia Leite com suas pirotecnias, gente. Um abraço aí pro Luxor do Multishow. Eu nem vi esses shows aí, porque eu só vejo os que eu gosto. Tipo, você, roqueiro retardado que fica falando mal, assiste o que você gosta, véi. Deixa que você não vá super lá, tá ligado? Vai fapar, vai tomar sua coquinha lá com seus amigos. Vou falar pra vocês o que eu achei. Eu gostei do Motorhead, não tem como, né? Não dá. O Red Hot eu gostei. Janelle Monáe. Todo mundo falou disso aí, eu juro que eu não sei quem é e não tô interessado em saber. Stevie Wonder, nem vi direito. Jota Quest. Puta que... Tá bom. Nossa, Jota Quest eu gostei muito, velho. Jota Quest é. E eu tenho certeza que os melhores vão ser Maroon 5, System, Evanescence, Coldplay e Guns. Como foi do Steve Wonder? Nem vi. Caralho, agora que eu entendi! Você vê, o cara faz tudo piada, que ele fez o ele nem percebeu, cara. Velho. Seus filhos da putas maldosos! Cara, eu também não tinha entendido. Porra, que maldade, cara! Por isso que eu tô pegando. O show do Steve Wonder, nem vi. Nem vi direito. O cara. E eu não vi mais, que foi, cara? E de repente. Nem vi direito. Tadinho, que maldade, galera. Ó, Steve Wonder. Tamo junto aí. Não. Eu odeio essas paradinhas de ficar falando. Steve Wonder, a gente se vê. Não. É. Que horror, cara. Para de falar isso. Isso é bom, né? Tipo, no intervalo do show do Steve Wonder aparecer assim. Steve Wonder, a gente se vê por aqui. Não, caralho, agora que eu entendi. Bicho, que maldade, eu não fiz essa piada de verdade, foi só um eu. Nós, depois de uma dessa, iremos encerrar o cast, sim, porque... Mas, e... eu não fiz essa piada proposital, pra você querer! O nego tá tweetando como se eu tivesse feito a piada e me orgulhado disso, velho. Eu vou sem querer, produção. Mas essa foi melhor do que outras que você falou. Mas enfim. Essa foi melhor que todas as suas piadas ruins. A do Motorhead foi tão boa. A do Motorhead foi. Faltas 300 durante o cast. Mas enfim, galera. Bom, vocês já curtiram um show de sábado e domingo. Vocês vão comentar aí pra vocês qual foi o melhor show do Rock in Rio, qual foi a pérola do Rock in Rio também. E não se esqueça de comentar aí no Twitter, beleza? E no curtir no Facebook aí, se você ainda não curte o Facebook do caramba, clique aí, curta, diga qual foi o show mais foda do Rock in Rio que você gostou aí, comente, diga o que você achou do cast também, e se prepare que tá vindo novidades aí pro final do ano do caramba, final do ano do caramba, beleza? É isso daí, galera. Hasta la vista. Steve Wonder, a gente se vê por aqui. Eu vou ver aqui. Hey, dude.